coisas, são fatos naturais. Pois estou certo de que são coisas de funesto agouro para a região desta arte assinalada. Cícero, nossa época é realmente muito estranha. Mas os homens os fatos interpretam conforme bem entendem, sem dar crédito aos fins dos próprios fatos. Virá César o Capitólio? Casca, vem, depois disse Antônio, que vos participasse isso amanhã. Cícero, então, boa noite, Casca. Não devemos sair à rua com um tempo destes. Casca, boa noite, Cícero. Sai Cícero. Entra Cássio. Cássio, quem está aí? Casca, um romano. Cássio, se a voz é dele, é Casca. Casca, ótimo ouvido, Cássio. Mas que noite. Cássio, noite agradável para gentiones, tá? Casca, quem ameaças do céu já viu desta arte? Cássio, os que a terra conhecem por faltosa. Por minha parte, atravessei as ruas expondo-me aos perigos desta noite, e assim, desabotoado, como vedes, o peito oferecia o duro raio. E quando parecia que o relâmpago azul em cruz ao céu rasgava o peito, no alvo me punha de seu forte brilho. Casca, por que tentais os céus dessa maneira? Os mortais deveriam mostrar medo, quando os deuses potentes nos enviam sinais terríveis para aterrorar nós. Cássio, sois lerdo, Casca. Ou careceis das vivas centelhas que devia haver no peito de todos os romanos, ou, se as tendes, não fazeis uso delas. Estais pálido, olhais estarrecido, revelando. Vos cheio de medo e espanto ante o espetáculo da cólera dos céus pouco frequentes. Mas se a escrutar as verdadeiras causas vos resolvesseis desses fogos todos dos fantasmas errantes, desses pássaros animais esquisitos. Porque os velhos, os tolos e os meninos profetizam, porque essas coisas todas mudam tanto, suas leis, natureza, faculdades inatas e monstruosas aparências, veríeis que se o céu nelas infunde tal espírito é só para empregá-las como instrumento de terror e aviso para os homens de uma época monstruosa. No entanto, Casca, eu poderia um homem nomear-te igual a esta terrível noite, um homem que troveja e emite raios, abre sepulcros e espantoso ruge tal qual o leão do Capitólio, um homem que em si mesmo não é mais poderoso do que o outro, mas que cresceu por modo miraculoso, como todas essas estranhas erupções. Casca, falas de César, não é verdade, Cássio. Cássio, pouco importa quem seja. São dotados os romanos de músculos e membros como nossos antepassados. Mas, para desgraça de todos, morto está, bem morto, o espírito de nossos pais, passando a governar-nos a alma de nossas mães. Nossa paciência no sofrer, nosso jugo, é bem o indício de que somos mulheres. Casca, é verdade. Os senadores amanhã, murmura-se, querem fazer de César rei, podendo este usar a coroa em toda parte, no mar e em terra, exceto aqui na Itália. Cássio, então já sei como hei de usar a adaga. Cássio há de libertar o próprio Cássio da escravidão. Deixais, para isso, ó deuses. Os fracos fortes e, para isso, ó deuses. Derrubais os tiranos. Não há torre de pedra nem muralha de aço duro, nem calabouço infecto ou fortes elos que à força possam resistir do espírito. A vida, quando laça dos entraves deste mundo, recursos não lhe faltam de por termo a si própria. Se sei isso, sabe o resto do mundo que a parcela de tirania sob a qual eu gemo, poderei arrojá-la para longe no instante em que eu quiser. Trovões. Casca, como eu, também. Assim, o Escura, vou ter nas mãos os meios de cancelar o próprio cativeiro. Cássio, então, por que há de César ser tirano? Pobre homem. Não ficara sendo lobo, sei bem, se não visse que os romanos não passam de carneiros. Quem deseja fazer depressa uma fogueira deve começar por gravetos. Que refugo, que montoeira de lixo ou bagaceira deve ser Roma, para transformar-se no baixo material que serve apenas para a luz emprestar a uma criatura tão pífia quanto César. Mas, ó dor! Para onde me levaste? Eu talvez fale diante de quem é escravo voluntário. Devo, pois, preparar minha resposta. Mas pouco importa. Estou armado. Todos os perigos me são indiferentes. Casca, falais a casca, não há um desses homens zombadores amigos de cochichos. Dai, minha mão. Cabalá é porque possamos reparar esses males, que hei de pôr-me junto dos que estiverem na dianteira. Cássio, combinado. Ficai sabendo, Casca, que eu pude convencer alguns romanos mais bem intencionados a ajudarem-me numa empreitada, cujas consequências podem ser arriscadas e gloriosas. Neste momento esperam-me no pórtico de Pompeu, pois em noite assim medonha como a de hoje ninguém vem para as ruas fazer agitação ou divertir-se. O aspecto e a inquietação dos elementos parece-se com a empresa que intentamos. Cheia de fogo e sangue muito terrível. Casca, cuidado. Aí vem vindo alguém com pressa. Cássio, é Cina. Reconheço pelos passos. É amigo. Entra Cina, Cina, por que tanta pressa? Cina, e a voz à procura? Quem é esse? Metelo Simber. Cássio, Casca, um associado de nosso planos. Cina, acaso esperam-me? Cina, muito me alegra. Mas que noite horrível. Alguns dos nossos companheiros viram formas estranhas. Cássio, e eu, sou esperado, Cina? Respondei logo. Cina, sim, esperam vós. Ó Cássio. Se tu desses ganhar o nobre Bruto para a causa. Cássio, ficai tranquilo. Meu bondoso Cina, tomai este papel e de depô-lo na curul do pretor, para que Bruto tenha de achá-lo. Este outro, pela sua janela atirareis. Este, com cera deverá ser fixado ao pé da estátua do velho Bruto. Depois disso vinde à sala de Pompeu, onde estaremos. Décio Bruto e Trebônio já estão lá. Cina, salvo Metelo Simber, já estão todos. A vossa casa Simber foi buscar vós. Vou logo distribuir estes bilhetes conforme me indicastes. Cássio, isso feito, comparecei ao teatro de Pompeu. Sai Cina. Vinde, Casca. Eu e vós, antes da aurora veremos Bruto em casa. Já são nossas três partes dele, vindo a pertencer-nos o homem todo, ao primeiro assalto nosso. Casca, ó. Lugar muito grande ele tem sempre no coração do povo. Tudo quanto de nossa parte parecerá ofensa, sua reputação, com alquimia poderosa, em virtude transmudar em mérito elevado. Cássio, com justeza o indivíduo aprecias. Tese seus méritos, e como precisamos dele. Vamos, passa de meia-noite. Antes do dia teremos de acordá-lo e conquistá-lo. Saem. Ato II. Cena 1. Roma. No jardim de Bruto. Entra Bruto. Bruto, olá, Lúcio. E? Pela altura dos astros, não consigo saber quanto ainda falta para o dia. Lúcio. Não ouves? Lúcio. Quem me dera ter sono assim pesado? Lúcio. Acorda. Vamos, Lúcio, levanta-te. Não me ouves? Entra Lúcio. Lúcio, chamaste-me, senhor. Bruto, Lúcio, põe uma vela no meu quarto. E, depois de acendi-la, vem chamar-me. Lúcio, pois não, senhor. Sai. Bruto, preciso que ele morra. Eu, por meu lado, razão pessoal não tenho para odiá-lo, afora do bem público. Deseja ser coroado. Até onde influirá isso em sua natureza, eis a questão. É o dia claro que as serpentes chama, aconselhando-nos a andar com jeito. Ele, coroado. Sim, mas é a certeza com isso darmos-lhe um ferrão, que o deixa capaz de realizar o mal que entenda. A grandeza exórbita, quando aparta da consciência e o poder. Para ser franco com relação a César, nunca soube que as paixões ou a razão nele tivessem qualquer preponderância. Mas é coisa sabida em demasia que a humildade para a ambição nascente é boa escada. Quem ascende por ela, olha de frente. Mas, uma vez chegado bem no cimo, volta-lhe o dorso, e as nuvens, só, contempla, desprezando os degraus por que subira. César assim fará. Antes que o faça, será bom prevenir. E, como a luta não poderá alegar o que ele é agora, argumentemos que se a sua essência vier a ser aumentada, é bem possível que incorra em tais e tais extremidades. Consideremos o ovo de serpente que, chocado, por sua natureza, se tornará nocivo. Assim, matemo-lo, enquanto está na casca. Volta a Lúcio. Lúcio, senhor, já está no quarto a vela acesa. Ao procurar, senhor, a pederneira na janela, encontrei este papel, selado como está. Tenho certeza de que lá não se achava, no momento em que fui para a cama. Bruto, vai deitar-te novamente. Ainda é noite. Mas, menino, não são os idos, amanhã, de março? Lúcio, não sei, senhor. Bruto, vai ver no calendário e vem dizer. Me. Lúcio, perfeitamente, senhor. Sai. Bruto, os meteoros que zunem pelos ares clareiam tanto que é possível ler. Abre a carta. Bruto, dormes. Desperta e te contempla. Deverá Roma, etc. Fala, fere, conserta o que está torto. Bruto, dormes. Desperta. Insinuações como esta me têm sido jogadas no caminho. Deverá Roma, etc. A mim compete acrescentar o resto. Deverá Roma ter pavor de um homem? Como? Roma. Tarquínio foi expulso de suas ruas por meus antepassados, ao ser nomeado rei. Fala, fere, conserta o que está torto. Assim, me incitam a falar e a ferir. Ó Roma! Tenho contigo o juramento de, no caso de haver reparação, das mãos de Bruto satisfação completa receberes. Volta a Lúcio. Lúcio, meu senhor, já expirou o 14º dia do mês de março. Batem. Bruto, bem. Bateram. Vai ver quem é. Sai, Lúcio. Não durmo desde o instante em que me incitou Cássio contra César. Entre a realização de algum projeto pavoroso e a primeira ideia dele, o intervalo é um fantasma, um sonho horrível. Os gênios mortais órgãos permanecem em conselho, ficando o estado do homem, como um pequeno reino, a sofrer todos os males inerentes às revoltas. Volta a Lúcio. Lúcio, senhor, vosso irmão Cássio aqui está à porta. Deseja conversar a vós. Bruto, está só. Lúcio, não, senhor. Estão com ele outras pessoas. Bruto, reconheceste alguém? Lúcio, ninguém, senhor. O chapéu todos trazem bem puxado, e no manto escondido, quase, o rosto, razão de não poder reconhecê-los. Bruto, então faze-os entrar. Sai, Lúcio. Conspiração, se à noite tens vergonha de descobrir o rosto perigoso, quando os males circulam livremente. Onde acharás, então, durante o dia, caverna assaz escura, porque rosto monstruoso esconder possas? Não procures, conspiração, caverna desse jeito. Esconde-o entre sorrisos e mesuras, pois se sob teu aspecto verdadeiro resolveres andar, nem o próprio Erebo será bastante escuro porque possa livrar-te de ser vista. Entram os conspiradores Cássio, Casca, Décio, Sina, Metelo Simber e Trebônio. Cássio, bom dia, Bruto. Acaso incomoda, mos? Receio que sejamos importunos. Bruto, não dormi até agora. A noite inteira tenho estado de pé. Essas pessoas são minhas conhecidas. Cássio, todas elas. Não há entre os presentes quem não faça alto juízo de vós, sendo desejo de todos que tivesseis de vos próprio ou conceito que tem todo romano de nobre honrado sangue. Este é Trebônio. Bruto, seja bem-vindo. Cássio, este outro é Décio Bruto. Bruto, também bem-vindo. Cássio, aqui, Casca. Aqui, Sina. E este, Metelo Simber. Bruto, sejam todos bem-vindos. Que cuidados vigilantes se vos interpuseram entre os olhos e esta noite agitada. Cássio, poderemos dizer uma palavra? Bruto e Cássio conversam baixo. Décio, deste lado fica o nascente. O sol não nasce ali. Casca, não. Sina, perdão, senhor, mas nasce. Aquelas raias cinzentas pelas nuvens anunciam que o dia vai nascer. Casca, há vez agora de confessar que estais muito enganados. Deste ponto que minha espada mostra que o sol se levanta, o qual já avança bastante para o sul e a sazão jovem do ano consigo leva. Mais 2 meses, e há de ele ao norte conduzir os raios. O alto nascente, como o Capitólio, fica diretamente deste lado. Bruto, dai-me as mãos, um por um. Cássio, ora juremos nossa resolução. Bruto, de forma alguma. Nada de jura, mentos. Se o conspecto dos homens, o que na alma já sofremos, os abusos do tempo, se tudo isso não for motivo suficiente, nesse caso será melhor não prosseguirmos e aos leitos preguiçosos retornarmos. Que faça o que entender a tirania, sorteando nossa morte quando queira. Porém, se essas razões, do que estou certo, contam fogo bastante para os próprios covardes inflamar e deixar rijo o espírito moleável das mulheres, então, concidadãos, que outros acúleos, além de nossa causa, serviriam de espicaçar-vos para o desagravo? Que outro liame mais forte, do que terem empenhado romanos fidedignos a palavra, sem virem a quebrá-la? Que melhor juramento, do que a própria honestidade, a honestidade aliada no compromisso de fazer tal coisa, ou de morrer na empresa. Façam juras os padres, os covardes e os astutos, e esses tipos sem fibra, e as almas tímidas que saúdam, de grado, as injustiças. Jure nas ruins causas essa gente que inspira desconfiança. Não manchemos, porém, a alta virtude desta empresa nem nosso irresistível ardimento, com admitir que exige nossa causa, nossa resolução, alguma jura. Porque todas as gotas, até a última, do sangue de um romano, e sangue nobre, ficariam passíveis da suspeita de bastardia, se ele a quebrar viesse a menor parte da palavra dada. Cássio e Cícero? Convençam dá-lo, acaso? É quase certo que nos apoiara com bastante entusiasmo. Casca, é conveniente termo-lo ao nosso lado. Sina, ó. Seguremo-lo. Metelo, precisamos ganhá-lo para a causa. Seus cabelos prateados nos granjeiam valiosas opiniões e vão trazer-nos vozes que recomendem nossos feitos. Dir-se-á que as mãos tivemos dirigidas por seu entendimento, não deixando seu venerando aspecto que se note quanto a de tumultuoso e refletido em nossa mocidade. Bruto, ó! Não nomeeis! Não lhe conte-mos nada, que ele nunca tomará parte em algo cuja ideia parta de outra pessoa. Cássio, então deixemo-lo! Casca, realmente, não convém. Décio, além de César, ninguém mais cairá. Cássio, muito bem pensado, Décio. No meu modo de ver todo esse assunto. Marco Antônio, tão amado de César, não devia sobreviver a César. Haveremos de encontrar nele um hábil intrigante. Sabeis que se ele lançar mão dos meios de que dispõe, nos irá dar trabalho. A fim de evitar isso, é conveniente que Antônio e César caiam. Bruto, sanguinário parecerás sempre. Sá, Caio Cássio, se a cabeça cortássemos e os membros fizéssemos impostas, como a cólera assassina que a inveja, depois, segue. Membro de César é Antônio, apenas. Caio, sejamos sacrificadores, não carniceiros. Todos nós estamos agora contra o espírito de César, e no espírito do homem não há sangue. Se o espírito de César atingíssemos, sem desmembrarmos César. Impossível, infelizmente. Assim, por causa dele, César tem de sangrar. Nobres amigos, cortemo-lo em pedaços como prato para os deuses, em vez de mutilá-lo como carcaça própria para cães. Que nossos corações procedam como certos amos astutos, que dão ordem aos servos para um ato de violência, fingindo censurá-los depois disso. Assim, parecerá, quanto fizermos, necessário, sem laivo algum de inveja, o que aos olhos do povo há de ensejar-nos sermos chamados purificadores, não assassinos. Quanto a Marco Antônio, não penseis nele. Só será possível que ele chegue aonde for a mão de César, quando a cabeça César deceparmos. Cássio, apesar disso, inspira-me receio. Pois no amor arraigado que ele é César, Bruto, ora, bondoso Cássio, deixa disso. Se ele ama a César, só contra ele pode refluir quanto faça. Lastimar-se, morrer por César, e isso será muito, pois é dado aos prazeres e às loucuras, gostando de estar sempre acompanhado. Tribônio, não há de que temer, que fique vivo, para rir, em futuro, de tudo isto. Um relógio bate horas. Bruto, paz. Contemos as horas. Cássio, 3 pancadas. Tribônio, já é hora de irmos. Cássio, mas é duvidoso que César hoje saia. Ultimamente tem se mostrado muito supersticioso, ao invés do que era antes, no tocante aos sacrifícios, fantasia e sonhos. É bem possível que os prodígios claros desta noite, o terror inusitado e a palavra dos augures o impeçam de ir hoje ao Capitólio. Décio, deixai isso por minha conta. Caso ele resolva por esse modo, sei como dobrá-lo. Gosta de ouvir dizer que os unicórnios com árvores se pegam, com espelhos os ursos, os leões com fortes redes, os elefantes com profundas covas e os homens com lisonjas. Mas, se digo que ele detesta aduladores, dá-me razão, sem perceber quanto se deixa levar pela lisonja mais patente. Deixai-me trabalhar. Saberei dirigir-lhe a fantasia, sendo certo levá-lo ao Capitólio. Cássio, vamos todos buscá-lo à casa dele. Bruto, às 8 em ponto, não? Cina, o mais tardar. É preciso que nisso ninguém falte. Metelo, Caio Ligário não suporta César, que censurou umas palavras suas em louvor de Pompeu. Estranho muito nenhum de vos ter se lembrado dele. Bruto, passai em casa dele, bom Metelo. Dedica-me afeição, tendo-lhe dado motivo para tanto. Ele que venha falar-me, que hei de em pouco convencê-lo. Cássio, amanhã nos alcança. Amável Bruto, vamos partir. Amigos, dispersemo-nos, mas lembrai-vos de tudo o que dissestes e mostrai-vos romanos verdadeiros. Bruto, cavalheiros, mostrai semblante alegre, sem revelar no olhar nossos protestos. Imitai nisso os nossos comediantes, com vivo espírito e formal constância. E agora, adeus. Bom dia para todos. Saem todos, com exceção de Bruto. Pequeno. Lúcio. Adormeceu de novo? Ora, que mal há nisso. Goza o orvalho doce e grave do sono. Não te inquietam esses fantasmas e as visões que o zelo sempre ativo nos cérebros engendra. Por isso dormes tão profundamente. Entra Pórcia. Pórcia, querido esposo. Bruto. Bruto, Pórcia, que houve? Por que vos lê? Vantastes? É imprudência expor o corpo grácil aos rigores de uma manhã tão fria. Pórcia, o mesmo eu digo com relação a vós. Por modo pouco delicado fugistes-me do leito, e ontem à noite, à ceia, bruscamente vos levantastes e, de mãos nas costas, vos pusestes a andar de um lado e do outro, a meditar e a suspirar frequente. E ao perguntar-vos o que acontecera, em mim fixastes um olhar severo. Insisti. a cabeça, então, coçando, no solo o pé da testa impaciente. Não desisti, contudo, sem resposta nenhuma obter, afora me acenardes com a mão, como indicar que vos deixasse. Obedeci, de medo que pudesse irritar ainda mais a impaciência que parecia estar tão inflamada, afagando a esperança de que tudo fosse feito do humor que em nosso espírito tem, por vezes, suas horas. O apetite vos tirou esse humor, não vos deixando dormir nem conversar, de tal maneira predominando sobre vosso espírito e a forma vos mudando, que até o próprio, bruto, vos desconheço. Caro esposo, comunicai-me a causa dessa mágoa. Bruto, não me sinto disposto. É apenas isso. Pórcia, Bruto é sábio. Se doente ele este, vê-se, procuraria os meios de curar-se. Bruto, é o que faço, realmente, boa Pórcia. Ri de deitar vós. Pórcia, Bruto está doente, é saudável, então, sair de casa mal vestido e aspirar este humor úmido da manhã. Como? Bruto está doente, e se esgueira do leito agasalhado, para expor-se ao contágio vil da noite, a este ar assim tão úmido e nocivo, para aumentar seus males. Não, meu Bruto, no espírito é que tendes uma doença, que, por direito e obrigação de esposa, preciso conhecer. Assim, de joelhos, pela beleza que já me elogiastes, pelas juras de amor que me fizestes e por aquele voto tão solene que nos uniu num corpo, uma pessoa fazendo de nós dois, peço dizerdes-me, a mim, vos próprio, a mim, vossa metade, o que vos deixa assim tão pensativo e que homens eram esses que esta noite vos vieram procurar. Sim, pois é certo que aqui estiveram seis ou sete vultos que até da noite os rostos escondiam. Bruto, gentil Pórcia, levanta-te. Pórcia, de joelhos não ficara, se fosses gentil Bruto. Dizei-me, Bruto, se constava cláusula no contrato do nosso casamento, segundo a qual eu nunca deveria tomar conhecimento dos assuntos que vos tocam de perto. Eu sou-vos próprio, mas, por assim dizer, com toda sorte de restrições. Apenas para o leito vos partilhar, estar convosco à mesa, e conversar por vezes. Moro apenas no subúrbio de vossa inclinação. Se for assim, esposa não é Pórcia de Bruto, mas apenas concubina. Bruto, sois minha honrada e verdadeira esposa, tão cara como as gotas que me afluem ao triste coração. Pórcia, se fosse certo quando dizeis, saber eu deveria qual seja esse segredo. Sou, de fato, mulher, mas a mulher que o senhor Bruto escolheu para a esposa. Sou, de fato, mulher, porém mulher muito respeitada. Sou filha de Catão. Pensais que, tendo tal pai e tal marido, eu não consiga vencer o próprio sexo? Revelai-me vossos segredos, que hei de ser discreta. Há pouco pus minha constância à prova, em mim mesma causando esta ferida, aqui, na coxa. A dor suportaria com paciência e os segredos não guardara que o esposo me confiasse? Bruto, ó deuses! Deuses! Deixai-me digno de tão nobre esposa. Batem. Escuta. Estão batendo. Pórcia, afasta-te, que pouco a pouco ao seio hei de contar-te quanto ora o coração me traz inquieto. Revelar-te em meus compromissos todos, quanto se lê neste semblante triste. Sai logo. Sai Pórcia. Lúcio, alguém bateu a porta? Volta Lúcio, com Ligário. Lúcio, é uma pessoa doente, que convosco deseja conversar. Bruto, Caio Ligário, de que falou Metelo? Fica à parte, menino. Então, Caio Ligário? Ligário, de uma débil língua aceita aí muito bom dia. Bruto, ó. Que tempo escolhestes, Davo Caio, para estar doente? Se estivesseis são. Ligário, estarei bom, se em mente tiver Bruto qualquer ação digna do nome da honra. Bruto, tenho em mente essa ação, Caio Ligário, se ouvidos são tiverdes para ouvi-la. Ligário, ó. pelos deuses ante os quais se curvam os romanos, liberto-me da doença. Alma de Roma. Bravo filho, oriundo de rins honestos. Tal como exorcista, conjuraste-me o espírito dolente. Manda agora que eu corra, pois me sinto capaz de empreender coisas.